Conversas Aleatórias. Ouvintes, são estes os primeiros segundos, mais uma emissão de Conversas Aleatórias. Esta é a emissão 60, deve ser, peço desde já perdão e turmo aos pés os amigos ouvintes, deve ser a emissão com mais tosse da história deste programa, mas a voz não dá para mais, eu até vou falar menos do que o habitual. Mas, para verem o meu gosto e a minha dedicação a este programa e à Rádio Antena Web, estou aqui com um grande sacrifício e tomei-me a bocaína forte antes de vir para aqui, em casa. Ao caso de uma parte, pergunto se tomou algum comprimido hoje, além daquele habitual para a diarreia. A cocaína, eu percebi. O Joaquim Pereira tomou algum medicamento antes de vir para aqui também? Também tomei, mas não me lembro do nome, é um nome assim muito esquisito. E é para quê? Parece que até ainda nem foi fabricado. Ah, esse é bom. E como é que se encontra? Encontra-se bem, sentado? Estou sentado e estou bem. Com um bocadinho de... De frio? Não. De frio e também um bocadinho constipado, porque só estou rodeado de constipado. Sim! Também se o cara está constipado. Eu não estou constipado, é a garganta. E por conseguinte, hoje a voz talvez fique um bocadinho diferente, porque eu estou a trabalhar de máquina, de máscara, com uma máscara. Primeiro para disfarçar e segundo a ver se os vacilos não me atacam. E o Carlos Bonaparte, como é que está? Eu estou bem, obrigado, mas estou assim um bocadinho constipado e tal. Está tudo bem, tudo ok, não... Ora bem, pois, está tudo ótimo. O Natal foi bom com o atum e tudo. Claro. Ali o atum foi para aquele lado. E a tua? Aqui para o Joaquim Pereira foi o bacalhau, não é? Não, mas carinhas. Não, coisa. É bacalhau, não é? É, cara do bacalhau. Se não, era um, não havia um... Mascarinha. Ah, um mascarinha, já percebi. Estava a pensar no Mascarenhas, como é que se chama aquele? É, o Mascarenhas. Houve muitos Mascarenhas na história de Portugal. Certamente. O Rui de Mascarenhas, por exemplo. Por exemplo, ia ser da história mesmo. Hoje é dia 29 de dezembro de 2013. 13. O último dia, o antepenúltimo dia do ano. Ano. E o último domingo Ingo. De 2013. Esse. É o contrário, do ano passado vamos fazer um balanço do ano. Eu não posso balançar se não caio ao chão e depois parto o nariz e então é que fico no completamente ano, desfeito. No ano passado decidimos fechar com um tema muito interessante e muito democrático chamado Coreia do Norte. Foi, mas coincidiu este, mesmo. Mas este ano vamos... Já lá vai um ano. Faz amanhã um ano. Aquela emissão com Kim Jong-un que nos raptou o programa? Olha, deve ter raptado tanto como raptou o tio, que nunca mais apareceu. Deve andar aí numa mala ou já enterrado debaixo da terra. Bom, como é que se é enterrado? Ah, o tio foi morto? Pois, mas no início não sabia dele. Ah! Coitadinhos. Bom, hoje vamos fazer uma retro. A nossa perspectiva do que foi o ano, a qualquer nível que queiram. Tenho aqui dois locais internáuticos para nos vaziarmos, mas posso, antes disso, perguntar ao Carlos Bonaparte o que achou do 1 de janeiro até cá, no país, no mundo, no planeta Marte, como é que foi a sua perspectiva global? Bem, em Marte, os martírios são os residentes lá, não é? Nós somos terrestres, são os martírios. Ah, espera aí, então foram eles que mandaram os martírios para cá. Exatamente. A ocupar isto. Exatamente. Por isso estávamos tão martirizados, então vieram da Marte. Os comprimidos que eles tomaram devem ter sido para a cabeça. Deviam ter sido, sempre não, aprender. Deveriam ter sido para a cabeça. Eu penso que é de estar já na cova, onde me puseram depois de morto. À beira do tio da Coreia. E ainda estou a aprender. E o carro? O tio da Coreia é tireia. O que é que eu posso fazer de balanço este ano? É assim, vamos. Disseste. Vou fazer assim: pessoal, nacional, internacional. Não queremos saber das tuas catraias, não é? Ou os teus catraias, isso não é preciso. Estamos a falar de coisas que toda a gente entenda e saiba. Quanto ao nosso casamento, já é uma coisa sabida, não vale a pena estarmos aqui. Pronto, então vamos por partes. A nível pessoal, acho que foi um ano, como já disse na edição desta tarde, dos Costos para o Eu, foi um ano em que eu senti, em particular, que não me acreditam. Foi talvez o ano mais sem cor, ainda assim o ano mais estável, pelo menos dos últimos anos. Posso-vos dizer que ficou marcado por vários motivos. Foi o primeiro ano em que eu não conheci ninguém, e por vontade própria. Foi o primeiro ano em que eu não estive um único minuto no estúdio número 1. O único, quer dizer, desde 2005. Nunca estive neste estúdio número 1 no ano de 2013. E também não vou estar. E basicamente foi assim, pronto, foi um ano em termos pessoais um bocadinho sem cor, pronto, mas vá, pronto, foi estável, nunca pior, como se costuma dizer. Em termos nacionais, bom, pois foi um ano também interessante porque, porque o Benfica teve para ganhar tudo só juízo. Nem isso. Não, nós estamos todos empatados. Nem isso, Gigão. Estamos todos empatados. Está tudo com 25 pontos. Olha, eu não estou empatado. Não, mas o Benfica, o Porto Sport. Eu vou à frente. Pronto. É lá para os regionais, eu não sei o quê, mas estou em primeiro lugar. mas o Benfica perdeu tudo e tal. Ah, uma coisa pessoal que mudou em mim foi, eu perdi a magia do futebol. Ou seja, eu deixei de acompanhar. Às vezes acompanho, certo? Mas é praticamente não acompanho. Onde é que eu sabia lá? Eu sei lá agora onde é que está o Belenense, onde está o Trofense. O único que de vez em quando acompanho é o Académico de Viseu. Porquê? Porque a Rádio Douro FM, ou a Sul Douro, como é que se chama, põe um som de adeptos de fundo para complementar a coisa. Para não dizer, oh, manda a bola, manda a bola, anda lá. Põe um som dos adeptos a cantarem, não sei o quê. Não, aquilo está em loop, aquilo está sempre a andar. Mas é assim, está uma coisinha mais discreta. Eu lembro que a Rádio Clube Português ouvia-se na rádio, na Antena 1. Era o jogo do Marítimo. Pum, pum, pum. Marítimo, pum, pum, pum. Marítimo, pum, pum, pum. E na Rádio Clube Português. Mas era uma boa estação. Era. E tinha bons. E ficou melhor quando fechou. Ai, nos anos 70. Era isso, era catástrofe. É, tinha bons trabalhadores. Rádio Clube. E dali saíram muitos para a emissora nacional, Antena 1, para a Renascença e para espalharam-se. Porque eles tinham bom. Para a Rádio Comercial, para quem pertencia. Porque ainda são derivados. Pois, porque até 90 a Rádio Comercial pertencia à RDP. Pronto, mas acompanho o Académico de Viseu, porque acho está interessante. E gosto, sei lá. Faz-me transportar o relato da. Primeiro a estação diária, que é. Ah, pois é isso! A estação diária de Viseu, que tem o streaming deles, ou seja, para ouvir na internet, ainda tem o. Do rádio. Então dá aquela ideia de estar a ouvir mesmo o rádio, ao mesmo tempo, ou seja, estar a ouvir o rádio, estou a ouvir um estádio cheio de pessoas, não é? Com ou seja, com o rodador também lá a fazer o relato, ele até tem bastante jeito. E depois um clube histórico, que é o Académico de Viseu. Faz lembrar aquela altura em que o Académico estava na segunda divisão, na Liga de Honra, em 93, 94, 95. Sim, e agora está onde? Isso já não é do meu tempo. Está bem, está na Liga de Honra, mas. Dos meus tempos de futebol. Pois, a partir dos anos 80 ou 70 e. Ah, o Académico já teve na primeira. Até. O futebol para mim acabou. Pois. Eu consigo perceber porquê. E com agravante, é que hoje em dia, eu por acaso gosto de ouvir a Tina Ui e ouço os relatos, porque para estar a ver aquela coisa das várias equipas, eles passam de campo para campo e vão dando informações. Sim, sim. Não é que a mim me toque muito. Não, mas faz companhia. Mas faz-me companhia. Esses também, os da tarde sim, também acompanho. E quando eles, por exemplo, um Porto, um Benfica, um Sporting e outros clubes assim, eles, fulano passa a bola, não sei o quê, fulano faz assim, fulano faz assim, eu digo, mas este jogador está a jogar por quem? Eu não os conheço, não conheço ninguém, sou mexicanos, sou peruanos, sou argentinos, sou não sei o que mais, europeus de leste, eu fico assim, mas de que clube é este planeta? Eu não. Não me adianta nada estar a ouvir um relato. Eu estou a ouvir aquilo porque, para fingir que estou a ouvir. Já agora, já que falam em europeus de leste, o Braga contratou um romeno. Eu ainda não tinha falado nisto hoje. O Braga contratou um romeno, disse-me no ontem. Olha, estás a ver como tu sabes? Ainda dizes que não ligas ao futebol? Não, porque disse-me no ontem. Tudo tem a ver com o romeno, agora vai-me dizendo. Ah, eu também estava a ver. Não, eu nem sei como é que se chama. Ele também não sabe como é que se chama, também não sei. Eu não quero que ir ao cu. Pensesco. Não, esse é japonês. Acho que é Pensesco. O WhatsApp está muito bonito. Faz sentido. Pensesco. Eles terminam todos no cu. É. Nem todos. O Romanesco. O Agi foi o melhor jogador da Romênia de certos tempos e não é cu. É Agi. Cá está. O primeiro nome. É um cu ágil. O primeiro nome, mas. Não, Jorge Agi. O apelido é Agi. Ah, é? É. Está a ver? Está a ver? Nem sempre tem razão. É, estás a ver. Olha, o tempo que vocês estão a gastar não passa o futebol. Só uma coisa. Estás a ver como eu ligo ao futebol. Pronto, mas isto para dizer. Mas isto para dizer. Ah, e o Única Panduru também. Sim, sim. É um grande jogador. É o. É o. Termina o teu zigo. Não, mas não é. Mas termina em Ru, não termina em. É, não é. Pronto. Sigamos para a frente. Exatamente. Uma coisa que entra. O que eu ia dizer? Agora lembro-me do Tahar e do Adriwi, que eram aqueles marroquinos. O João no Benfica, eram os defesas. Sim, sim. Ai, e o Zébio também era e bom. E o Stanides também. É. Pronto, mas isto para, dizer. Isto para dizer que. Ainda estás nas tuas mudanças pessoais, não, não sei se é. Sim, sim, sim. Pronto, foi assim uma coisa. Não, em termos nacionais, pronto, foi o Henrique para tudo, foi o Porto que até não teve uma época tão má quando era suposto. O desemprego, querem ser se aumentou ou desaumentou, porque diminuiu, parece que não diminuiu assim tanto. De todas formas, o que interessa é que continuamos, enfim, continuamos eternamente sob resgate e sob pessoas que se atrevem a chamar-nos piegas, a dizer que estamos. Nós passamos muito depressa da euforia para a pessoa, ou seja, não dá nada. Em termos nacionais, acho que podemos resumir isto. Está tudo na mesma. Quanto muito pior, mas quanto pior, melhor, que o portuguesinho gosta. Internacionalmente, foi um ano interessante. Eu tive a noção, desde ano 2013, que a Europa, em geral, até está mais bem do que mal. Tirando as coisas em França, não pioraram tanto quanto se temia. Em Espanha, as coisas estabilizaram, não tenho certeza, não tenho muita noção de Espanha, nem de Itália, não tenho. Mas eu vejo muitos países, sei lá. Agora, hoje em dia ouço muito falar de Angola e da. Então, Angola neste ano foi muito falada por vários motivos, não é? Um deles, questões comerciais. Na Angola, em termos comerciais, tem evoluído bastante. Foi assim uma coisa interessante. Gostei muito deste ano de 2013, em termos internacionais. Gostei muito do ano de 2013. Em termos radiofónicos, em termos radiais, vamos chamar assim, para não ser sinceros. Em termos radiais, foi bom. Foi um ano interessante. Foi um ano de uma grande construção em que fomos postos à prova muitas vezes. É o primeiro ano em que há Canal 1, não é? O Canal 1 surgiu em maio. Antes era a Rádio Antena Web, agora é Canal 1. E foi interessante ver essas mudanças, ver essa postura, ver as coisas como elas aconteceram. E, sinceramente, gostei muito dessas mudanças, gostei muito da temática dos canais. Foi um ano que acabou por ser mais positivo do que negativo, embora tenha uma grande parte negativa, que é o fecho do Canal 2 e as coisas que as produtoras nos fizeram. Mas pronto, tirando isso. Que ainda assim foi uma grande perda, mas pronto, mas foi uma grande perda, não foi, porque estava a ser mais perda. No ativo que estava desativado. Exatamente, porque estava a tirar nos ouvintes e estava a manchar a nossa credibilidade. Ao menos assim acabou, não acabou por nossa culpa, não foi por excesso. É uma coisa que eu tinha muito medo. Eu lembro de uma vez, quando falamos há quanto dos 2 anos da rádio, lembro-me uma vez do nome ter dito que achava que eu ia. Quando foi o primeiro aniversário, que achava que eu ia desistir ou não sei o quê, por uma questão de trabalho, porque era muito trabalho, que eu ia aguentar até um dia e dali a um dia cansava-me e depois quando me cansasse era mesmo para acabar com o projeto. Pensava ele, foi uma coisa assim do género que disseste. Não foi bem assim. Mas foi uma coisa do género. Não foi? Como é que disseste? Foi assim que foi. Estou a falar a sério, que é para não distorcer o significado destas palavras. Eu nem sequer me lembro de dizer isso, mas o meu pensamento é, não é acabar, é abrandar o ritmo da rádio. Menos programas. Acabar não é acabar a rádio, é acabar muitos programas teus. Ou de outros, mas sobretudo teus. Ou isso, pronto. Mas foi uma coisa desse sentido. E entretanto, isso não se deu. Pronto, o que se deu foi um ajuste que fez com que eu fizesse menos coisas, mas não. Enfim, não foi no sentido de me fartar, foi no sentido de poder fazer menos, mas melhor. Mais programas informativos, mais programas culturais. Pronto. E então, pronto. Quer dizer, o canal que acabou não foi por causa desse motivo. Não foi por excesso de trabalho, não foi por falta de. Não foi por excesso indisponíveis, não foi por falta de lógica na programação. Foi por culpa da produção externa. Portanto, por isso, apesar de tudo, não foi uma situação tão. E o Joaquim Pereira, o que mudou à sua volta e o que melhorou, o que se manteve, infelizmente? Manter, que eu saiba. É porcaria. Não se manteve nada. Pelo contrário, a todos os níveis pessoais e nacionais, de que eu sofro as consequências, este declive que já vem de há muitos anos, cada vez mais, e até este 13, que há pessoas que são supersticiosas. Muito bem dito, era isso mesmo. Supersticiosas acreditam que o 13 que dá azar. Nós, neste cantinho, à beira-mar plantado, não precisamos de superstições nem desses derivados. Nós temos a triste realidade de há muitos anos. Esta parte está a um milímetro ou dois do abismo. Estás-me a tirar as palavras todas e eu aqui a dar à volta à cabeça. Se não se lembra que ensaiámos isto, então, vamos dar um passo em frente. Vamos dar um passo em frente. E então? E chego à triste conclusão. Primeiro, para mim, que é o que conta, há em primeiro lugar, é que a idade está a avançar e eu também estou a dois passos do abismo. Há pessoas que pensam que nunca morrem e eu sei que, como estou a viver, que qualquer dia me dá um badagaio. Porque a idade já está realmente a avançar um bocadinho e eu já começo a olhar para os números. Nunca olhei, mas agora já começo a fazer as contas. Não quer dizer que seja 1, 2, 3 ou 4, ou 5, não sei, mas que sei. Até pode chegar aos 100 anos. Não me digas, aturar mais? E será que pelo menos eu aqui e o país ainda existirá? Não quero pensar nisso. A nossa colónia portuguesa, a colónia espanhola existirá, com certeza. Sim. A Ibéria, vá. O sonho do Saramago. Aliás, eu desde sempre fui que os Dom Afonso Henriques, a maior asneira que foi isolar-se do resto da península. Mas ele lá tinha as suas razões, lá quis comer um bocadinho aos espanhóis e siga a dança. Portanto, a meu nível pessoal é isso, porque eu estou a ver a minha vida a todos os níveis a agravar-se. Felizmente que a saúde ainda parece que se vai aguentando ilusoriamente, mas o resto, aquilo com que se compra os melões, quem gosta de melões, está cada vez a ter menos valor e por aí muito mal. O país em si, então, nem se fala. Dizem que o desemprego agora baixou não sei quanto. Então, e nem se fala, está a falar. Nem se fala os outros. Os outros é que não falam. E eu. Dizem que o desemprego está a abrandar. Então. E cada vez se vêem mais fábricas a fechar. Para onde é que vão esses flamingos? Não vão para o desemprego? Não, mas eles têm emprego. Muitos deles. Lá fora. Lá fora, sim. Mesmo lá fora. Já é preciso ter uma capacidade muito grande porque não era como antigamente que saíam os labradores da aldeia, iam para uma França, para uma Alemanha e apanhavam, claro, eram aqueles trabalhos mais levezinhos e mais limpinhos e arranjavam trabalho. Hoje esse trabalho já está a ser feito pelos próprios naturais, que se viram também obrigados a baixar a espinha e aguentar. Portanto, os que se podem alcançar realmente qualquer forma, qualquer trabalho lá fora, têm de ter uma capacidade educativa muito grande e especializações muito especiais, e só esses é que conseguem, porque o resto... Boa noite ao Preto. O Preto vai falar agora. É preciso chamá-lo ainda. Foi um ano muito positivo, o melhor dos últimos tempos para os meus lados. A nível lá fora, o Carlos, tanto falou em futebol, teve aqui 10 ou 15 minutos a falar, né? 15 minutos também estou a exagerar. Veio falar em futebol, em desporto, só falando do futebol, e no Porto, e no Benfica, e no Canhão, não sei o que. Nós tivemos um ano em que tivemos, pela primeira vez, uma final europeia da Liga dos Campeões. A Liga dos Campeões foi portuguesa, Benfica-Porto. Tivemos um campeão do mundo ciclista pela primeira. A final da Liga dos Campeões de Hockey Patins, o Benfica Porto. Ai, não falaste no Hockey Patins. Pois. Ah, não disse Hockey. Não. Só falaste da Liga dos Campeões. Não, da Liga dos Campeões de Hockey Patins foi o Benfica Porto, foi quem ganhou. Tivemos um campeão do mundo de ciclismo pela primeira vez. Tivemos o vencedor de um torneio de ténis internacional pela primeira vez. Tivemos campeões do mundo da canoagem pela primeira vez. Isto tudo no mesmo mês, setembro, que é o mês. O João Sousa venceu. Foi a primeira coisa que falámos aqui no dia 27 de setembro, ou 29. Pois foi. O Rui Costa foi campeão do mundo de ciclismo no mesmo dia, e no dia 1, o mês de setembro é muito importante, o Emanuel Silva e o João Ribeiro tinham sido campeões do mundo de canoagem. Mas já que falaste em futebol, até para mim foi um ano positivo, porque a minha equipa favorita lá fora foi campeã da Alemanha, ganhou a Taça da Alemanha, ganhou a Liga dos Campeões, ganhou a Supertaça Europeia e foi campeã do mundo de clubes. Ninguém melhor que o Bayern Munique para mandar isto tudo. Bom, vou aturar os alemães outra vez. Coitadinhos. Está tudo feito, não nos com medo deles. Num género de resumo para os ouvintes, e pode servir de comentário para nós três, vou aqui fazer um balanço. Vou aqui fazer uma retrospectiva rápida, coisas que aconteceram lá por fora e também no país, ao longo de 2013. Em janeiro, no dia 20, Barack Obama e Joe Biden tomam posse pela segunda vez como presidente e vice-presidente dos Estados Unidos. Será que o Obama trouxe tanta mudança aos Estados Unidos? Não. Ao longo do ano, o que estamos a falar? Isso é como tudo. E como era cá, e continua a ser cá. Eu também gosto. A figura em si, eles vão para lá com muitas ideias. Mas depois há o... Entram no sistema. O sistema é que ordena, é quem mais ordena. Aqui é a grande lamorena. Lá é o sistema. Lá e cá também é o sistema. É que nós falamos de Europa, porque é o que está mais próximo, mas os Estados Unidos não está propriamente numa situação de maravilhas. Aliás, nós bem recordámos em 2007 e 2008, melhor do que... Está a melhorar. Portugal. Em 2007, 2008 foi lá que as grandes crises, as grandes falências começaram. Ainda em janeiro, 242 pessoas morreram num incêndio ocorrido na discoteca no Rio Grande do Sul, em Brasil. A tosse surgiu no ano inteiro. No dia 11 de fevereiro, aqui está uma data histórica, o Papa Bento XVI anuncia a renúncia ao pontificado. Coitadinho. Dia 12, olha a nossa amiga Coreia do Norte, o terceiro teste nuclear da sua história. 14 de fevereiro, isso falamos aqui. Oscar Pistorius foi detido suspeito de matar a namorada Rita Steenkamp com 4 tiros. Já o convidaram para participar em corridas. É que é... Já lá vai quase há um ano. E já está resolvido isso? As pessoas pensam que é só em Portugal que a justiça é moral. Não é, muito mais num caso como este, coitadinho do deficiente. Pensava que era um gatuno. Em março, outro assunto falamos aqui, morreu Hugo Chávez, presidente da Venezuela. Aquela história do... Foi em março, parece que há mais tempo. Aquela história do Obama cumprimentar o Raul Castro no funeral do Mandela e não saber que era ele, não me queixo na cabeça, mas está. Ora, aqui está 13 de março, o dia mais importante do ano. Ah, não sabia que era ele? Dizem que o Obama não sabia que era o Raul Castro. Bem, manda vir aos Estados Unidos, os americanos não sabem. Não sabem as pessoas que mais de 100 km de casa deles, já é muito. Jorge Mário Bergoglio, cardeal argentino, tornou-se Papa Francisco no dia 13 de março. Isto, para mim, daqui a bocado vamos falar nisso, mas foi o acontecimento do ano, porque foi a primeira vez que eu me apercebi da grandeza, do impacto que tem uma eleição do Papa e a religião em si. E a mudança, daqui a bocado vamos falar nisso, as mudanças que traz e a importância que dão ao atual Papa, que até foi eleito personalidade do ano. Ora, aqui está. Esta é que é importante. Exatamente. Dia 4 de Abril. Toca-nos a nós. Dia 4 de... mudou muito a sua vida. Dia 4 de Abril, Miguel Relvas pediu admissão. Depois de várias polémicas em torno da sua licenciatura e de várias vezes ter sido impedido de falar em público, Granola Ávila Morena, Relvas pediu admissão depois de saber que o Ministro da Educação ia enviar as conclusões da investigação à sua licenciatura para o Ministério Público. Esta gente lhe tem vergonha. Bom, 5 de Abril. O Tribunal Constitucional declarou 4 normas do Orçamento de Estado para 2013 como inconstitucionais, normas que valiam cerca de 1.400 milhões de euros. O que vale é que isto só aconteceu no dia 5 de Abril. Nunca mais se repetiu, nada. Nem antes, nem depois. Não. Nunca mais o Tribunal declarou. Isto também eu começo a ver o Governo a levar pancadas. A levar pancadas de coisas que são inconstitucionais. Ainda agora foi uma goleada 3-0, porque foi por unanimidade a última decisão das reformas. Mas continua lá. 8 de Abril. Que recordações lhe traz Margaret Thatcher, Joaquim Pereira? Olha, morreu a senhora britânica, a dama de ferro. Foi uma senhora que, como todos os governantes... Ligado muito a Cavaco Silva e Ronald Reagan, diga-se. Sobretudo ao Reagan. Tem os seus... as suas ações positivas. Mas como é... como foi uma dirigente política... também teve muitas atitudes anticonstitucionais. Não havia um tribunal para chumbá-las. Está bem. Aquela maravilha das Malvinas e... Mas era a gente que acha que a Europa precisava? É. E já temos outra a substituir lá. A Merkel. Os portugueses ganharam uma cisma com a Merkel. Espera aqui mais meia dúzia. Tá. O Maduro, sucessor do dia 15 de Abril, sucessor do Chávez, eleito presidente da Venezuela. Ah, esse é que é o substitutor. Você não vê notícias. Eu? Oh, Nuno. Parece que não me conheces. Mas tem que ver para se informar, para vir aqui mais esclarecido para este programa. O Maduro. Escarlacida, como diz o Lado. Que mudou muito a Venezuela. Está exatamente a mesma coisa. Também no dia 15 de Abril, um terrorista. O atentado na Maratona de Boston. Que brincar com isso é uma Boston do caraças. 3 mortos e 176 feridos. É a prova que as coisas dos Estados Unidos são muito, muito seguras, que até se mete uma bomba junto à América. Sabes que há tempos aconteceu uma coisa muito curiosa. Houve um estudo que concluiu que as pessoas que assistiram a coisas assim no YouTube e assim ficaram mais traumatizadas do que as pessoas que lá estavam. Muitas das pessoas que estavam ali nem se aperceberam. Pois. Isso só souberam. Certeza que se aperceberam. Queres dar uma aberta a perceber? É claro, onde se deu a explosão, com certeza, é assim. Mas o resto. Dia 20 de Abril, infelizmente já é costume, na China, terremoto 6.6, 203 mortos. Sim. Em Sichuan. Dia 30, rainha do Reino dos Países Baixos, ou seja, da Holanda, abdicou do trono, a Beatriz dos Países Baixos. Sinceramente, eu isso não ligo quase nada. Também já estava. Os reis da Noruega, de Espanha, da Holanda, enfim. São decentes demais. O assunto preferido do Carlos Manoel. São decentes demais para merecer esta notícia. Os de Espanha são não. São o quê? Os de Espanha não são. São decentes demais? Não são? O que é que se quer dizer com isso? Porque se fossem. Os espanhóis fazem nos espanhóis. Porque os espanhóis, esses não são. Mas os holandeses e os noruegueses. Discretos e. Sim, e decentes. Fazem um bom trabalho. Já são um bocadinho chegados aos nórdicos. Dia 11 de maio. Noruega, o Carlos até ligou para a minha casa todo contente. Acho que até organizou uma festa. Porque o Kelvin marcou aos 91. Ouvi barulho, ouvi. Aos 91 minutos no Porto Benfica. E o Porto. Quase foi campeão nesse dia ao ganhar o Benfica por 2-1. Okay, porque é que isso está aí como destaque? Porque será a pergunta aos responsáveis da visão que foi quem fez isto. Dia 14 de maio, volta à Terra após 5 meses no espaço, a equipa do astronauta Chris Hadfield, que ficou conhecido como o astronauta Pop. Publicidade. Tá. Dia 15, olha, outro destaque, o Carlos gosta muito. O Benfica perdeu o final da Liga Europa com o Chelsea por 2-1 em futebol. Também o Ivanovic marcou, não aos 92, mas aos 93. Quer dizer, aos 92 minutos, minutos 93. Dia 20 de maio, um tornado matou 51 pessoas em Oklahoma, Estados Unidos da América. Dia 22 de maio, soldado britânico brutalmente assassinado em Londres, Inglaterra, com golpes de faca e suspeita de atentado terrorista. Saltamos para junho, antes de fazermos uma pausa nisto. Dia 2 de junho, a Rainha Isabel II celebrou o 60º aniversário da sua coração. Você ainda se lembra do início da Rainha quando o Cardenal subiu ao trono? Eu lembro. E eu ainda sou do tempo. Já estava a trabalhar. Do pai. Sim. De Jorge VI. Mas 60 anos no trono. É muito há uma coisa que eu aproveito para partilhar com vocês, que é uma coisa que me deixou muito triste. Eu perdi uma gravação de 1936, acho eu. Ainda não tinha nascido. Quando a Elizabeth, não é? Que tinha 14 anos, ela fez uma gravação num disco a falar de. Acho que ela tinha uma irmã, não é? E era a Margarida. Pronto, ela a falar da irmã, a falar dos pais e não sei o quê. Daisy. E ela não. Ou seja, eu perdi essa gravação que tinha cerca de 2 minutos e meio. Ela a falar então sobre a irmã e sobre os pais. Como é que era abrir lá em casa? Uma gravação de quando ela tinha 14 anos. Perdi essa gravação. 6 de junho. Ah, junho foi o mês dos protestos no Brasil. O mês mais forte. Que ainda continuou, mas. Em São Paulo, o onda protesto devido ao aumento das tarifas dos autocarros espalhou-se todo o Brasil. Que eu lembro que na altura subiu 7 centavos a tarifa do ônibus, dos transportes públicos lá. E por causa disso, depois foram espalhando e. E depois o país inteiro apoiou o movimento, entraram em questão várias causas e até a Dilma veio falar em público a tentar acalmar as coisas, porque está um país muito pacífico para receber o Mundial de Futebol e os Jogos Olímpicos. 9 de junho. Aqui está outra, para mim, das personalidades do ano. Edward Snowden, ex-agente da NSA, portanto, dos Serviços Secretos dos Estados Unidos, denuncia em entrevistas aos jornais The Guardian e do Washington Post esquema de espionagem realizado por um governo norte-americano em sistemas de comunicação de todo o mundo. Isto é uma coisa que não falamos aqui, mas este Snowden veio avalar o esquema, porque nós não sabemos porque não estamos lá, mas temos a noção de que isto realmente existe. O governo bastante, e outros devem ser os patrões nisto, e russos e coreanos, nos Estados Unidos da América, a controlar o que se passa nos outros países. Nuno, tu sabes muito bem que eu disto de eletrónicas e coisas e tal. Modernices. Não pesco absolutamente nada. Nem uma sardinha pequenina consigo pescar. E, precisamente, por não perceber nada disto, há muitos, muitos, muitos anos que eu venho falando, assim, com algumas pessoas, que isto era o futuro da falta de segurança, de segurança das pessoas. E afinal não sou o que falo, espanhol. Ok. Eu já sabia que isto, então esta coisa, por exemplo, tu vais ao banco, dás os teus dados pessoais. Esses dados pessoais passam para aqui, para ali, para lá, vais a não sei o quê. Sim, eletronicamente. Não. O Carlos há uns tempos ficou surpreendido, eu não fiquei, mas não sei se foi aprendido, se foi assustado, se foi. Porque ligaram de uma operadora a comunicações e sabiam que ele não tem ligado aqui a caixa de televisão. Olha, por exemplo, é a operadora de comunicações. Aliás, foi este telefonema que agora está-se a repetir. Porque sabiam que a caixa dele na televisão estava desligada lá nos escritórios dele. Eles sabiam que eu não tenho visto televisão no quarto dele. Aliás, tal como eles agora... Mas agora você estava a dizer, os bancos e os dados... E eles agora também sabiam que nós estávamos a gravar, a falar deles. A falar deles, que ligaram logo, não é? Isto, eletronicamente, a coisa da segurança, coisas forçadas pela internet, com máquinas... E não é só, desculpa lá, só interromper um bocadinho... Ah, eu é que interrompi, faço por favor. Não está a gravar? Está a gravar. Conclusão. Não é propriamente a segurança. É, ou como se diz, as coisas pessoais não existem. Eles sabem tudo e não dizem nada. Os vampiros modernos. Sim. Dia 15 de junho, greves de professores aos exames. O final do ano letivo ficou marcado por um longo braço de ferro entre os professores e o Ministro da Educação. Que acabou em nada. Prejudicando a época de exames. Eu acho piada, já foi agora em dezembro, quando houve esta manifestação contra a avaliação, surgirem pais, figuras públicas, que também são pais, dizerem: eu tenho vergonha de pessoas como aquelas se manifestaram serem professores dos meus filhos. Quando uma pessoa está sujeita a algo que considera injusto e que está contra, que não tem direito a mostrar que está contra. Lá vou eu. Eu tenho vergonha. Lá conseguiram que os professores com 5 ou mais anos não se fossem à avaliação. Também é mau. Mas uma coisa, eu felizmente aconteceu que eu tive e ainda continuo a ter contacto com a classe dos professores. Professorária. A nível profissional lidava com eles, a nível das criancinhas. Que se vinham queixar não, e eu perguntava-lhe certas coisas e está aqui até o preto, não sabia nada. Não sei, me fala do preto. Eu tive contacto com vários professores e até pelos familiares das criancinhas e conhecidas e amigas ou filhos de amigos, que não havia certas coisas que eles nem sequer imaginavam. E já não falo daquelas criancinhas, 7, 8, 9, 10 anos mesmo, 12, 13, 14, 15 anos, certos assuntos que eles não imaginam o quê? Não imaginavam o quê? Desconheciam em absoluto pormenores dessas matérias. Ah. Nessas matérias, eles ficavam assim. Por exemplo, eu tenho. Pode ser um bocadinho fora da minha maneira de ser, ou eu seja arcaico, mas penso que nunca fez mal a ninguém nós sabermos algumas coisas. Nós sabemos que as medidas, por exemplo, as medidas de peso, sabemos, modificaram-se muito ao longo dos anos. Mas ainda hoje há muitas pessoas que falam numa arroba ou num alqueiro, e se perguntar quantos quilos é uma arroba, uma professora teve de distinta lata, uma professora, salvo erro, de matemática, que não sabia o que era quantos quilos tinha uma arroba. A minha neta chega à casa, boa, olha, quanto é que é uma arroba, quantos quilos é que são? A minha professora não sabia. Eu, o quê? Uma professora. Portanto, daqui isso equivale, se avalia qual é o conhecimento a quem entregamos as nossas crianças. Também é certo que há muitas professoras, sim senhor, mas antigamente nós, lá está outra vez, seria exagero, nós tínhamos respeito pelos professores, mas em qualquer das disciplinas, eles tinham os pés no chão quando nos ensinavam qualquer coisa e esmiuçavam ali e nós ficávamos a saber. Hoje, eu fico de boca aberta, não digo mais nada. Mas ao longo deste ano provou-se que ser professor em Portugal é um bocado um risco, para a maioria. Porquê? Porquê que é um risco? Com a... Não é violência, é o... As turbulências, as mudanças constantes... Duas coisas que são graves. Um crato que amanhã diz uma coisa, um dia a seguir diz que afinal... Lá está o afinal. Nuno, isto tudo é muito certo. Que nós antigamente tínhamos respeito pelos professores. Hoje, eu não estou a falar da relação a um dos professores. Estou a falar das turbulências... Turbulências a nível regulamental, a nível das condições... Aí é logo a partida. O Ministério. Antes havia mais estabilidade para quem era professor. Antigamente havia escolas próprias para professores. Agora, uma pessoa vai estudar arquitetura. Depois não arranja coisa que estás de arquitetura, vai se ensinar ciências. Línguas e literaturas modernas e depois vai para professor. Sim. 19 de junho morreu o ator James Gandolfini, muito conhecido da série Os Sopranos. Olha o Soprano, não sabia. Ah, lá sabia. Talvez também ninguém sabia. Não sabia. Quando eu ouvi a notícia, não liguei à pessoa. Vamos a pessoas. Chegamos a junho, interrompemos, e também já não falta muito para acabar o programa. A revista americana Time, que é conceituada em vários aspectos, e um deles é nisto de eleger a pessoa do ano, pela primeira vez... em décadas, não sei quando é que foi a última vez, mas elege a personalidade do ano desde 1927, e quem escolheu este ano foi o Bergoglio, Jorge Maria Bergoglio, o Papa Francisco, porque tirou o papado do palácio para levá-lo às ruas. Isto é uma boa expressão, não concordas, Carlos Bonaparte? Não sei, francamente não tenho acompanhado. Ah, fazes mal. Não tenho acompanhado o percurso. É assim, tenho ouvido muitas coisas, tenho. Mas é assim, eu aquilo que tenho ouvido são as coisas boas. Eu não tenho visto, digamos assim, com os meus próprios olhos, ou não tenho visto com o meu próprio entendimento. Ou seja, não sei como é que ele anda vestido, não sei as coisas dele. Há uma fotografia, pois isso tu não sabes. Há uma fotografia famosa que junta na mesma, numa montagem, como é que estava o Bento XVI, o Ratzinger, no seu cadeirão, e como é que está o Francisco I. Não há as sapatas, não há as ornamentações de ouro, não há uma cadeira toda fina, é só ele, roupa simples e uma cadeira sem nada. Nem nada à volta e tal. Isso andou a circular há uns tempos. Pronto, é assim. Sim, ou seja, mas até que ponto é que ele estava uma coisa para ser personalidade do ano? Talvez sim. Sim, A Times tem. Eu dou crédito à Time, porque é uma revista. Ele mudou o tom, a percepção e o enfoque de uma das maiores instituições do mundo com um extraordinário peso. É um bocado isso. É um bocado não, é isso. E está mais próximo das pessoas e tem o dom de, para já, ainda não ser envolvido em polémicas, e acho que não está propriamente perto disso. E tem o dom de aproximar a religião, a igreja das pessoas, o que eu disse ontem no outro programa. Que pessoas que não eram católicas ou que não ligavam, se calhar agora já estão a ligar e a seguir o percurso do Papa, e com isso vão acompanhando mais certas doutrinas e certas ideias, ou então recuperar aquelas que tinham se afastado da Igreja e agora conseguir um. É uma coisa que eu ando a pensar há muito tempo. Que é. Eu já ouvi até com mais atenção, não sei o quê e tal. A parte daquela coisa de que. Ou seja, a parte das ilustrações, aquela questão do mandamento e não sei o quê, não sei o que mais. Eu tenho a ligeira sensação de que isso não é um dever da religião, isso é um dever social. Não começar o próximo, não começar a melhor do próximo. Exato, é um dever social. Ou seja, mas o Papa consegue mexer com a sociedade, é isso que ele está a fazer. O Papa talvez. A religião em geral tem só o seu pai feito. E mas quem Papa, é o líder talvez, da religião católica é o Papa. E este Papa talvez, mas isto é. Está bem, da religião. Pois. É ele que é o líder. Da Igreja Católica ou da religião cristã? Sim, cristã. Ah, agora fiquei. Sim. Porque é aquela base, isto. Mas cá está, para mim, esta edição isto é uma espécie de nação. Não é? Em tantos maus políticos. Surge um ou outro, que é bom, por acaso nós tivemos dois, o que foi o João Paulo II, e agora o. Ainda bem que surgiram quase um ao outro, quase assim um ao outro. Aliás, este ficou em segundo. Naquela altura, em 2005, este ficou em segundo, e que pena que não tenha ficado em primeiro. Nesse aspecto, sim, que é melhor que o Ratzinger, sei. Deste eu até consigo gostar, do outro nunca gostei, do alemão nunca gostei. Nem os próprios católicos. A seguir, olha, curiosamente, eu bocado disse isso sem saber, mas no segundo lugar da revista Time foi precisamente Edward Snowden. E vou dizer que também elogia uma das personalidades do ano. Mas ainda acerca disto. O Papa, sim, não falou. Não sigo a Igreja, nenhuma Igreja, até digo uma. Não segue a Igreja. Está na missa todas as semanas à porta. À porta dos molas, à espera dos molas. A apreciar praias, os católicos. Sim, sim. Chegam cá fora e mostram o que é que são católicos. Sim, continua. Mesmo lá dentro, olha hoje. Então como é que você sabe se você não entra? Mas tenho informação. Ah, eu também estou direito de ser como os americanos, ter as fontes. As fontes, é. Que é isso? Andar a descobrir. Eu tenho de andar precavido. E então? Está lá a dizer ainda hoje ou ainda ontem? Desde quando este foi eleito e comecei a ver a maneira como ele estava a atuar. Lembrei-me de João Paulo II, que ele foi. É? Não, primeiro ou segundo? Segundo. É segundo. No primeiro nem teve tempo. Que foi o que revolucionou a atitude do papado com a sociedade. Eu só tenho medo que não lhe aconteça qualquer coisa pelo caminho. Porque ele está a mexer com muita coisa, inclusive com os próprios residentes do Vaticano. Sim. Que também é, como na política, aos assessores, a isto e àquilo, e ele não vai começar a mexer demasiado, levantar ondas demasiadas, e que depois lhe aconteça assim um mistério qualquer, como já aconteceu ao outro. Só uma coisa que eu não percebo. Por que motivo é que tem uma taxa de máxima de idade para a adesão tão alta? Taxa máxima? Ou seja, os papas até 78 anos podem ser papas, depois disso não podem. Mas porquê até 78? Eu até como eu consigo perceber até 74, 75. Mais do que isso não consigo perceber. Tu não, mas eles têm lá as regras. Mas que sabem dos tempos antigos que eles iam até aos 200 anos? Já agora, por curiosidade, entre os outros 5 finalistas para a personalidade do ano de segunda time estavam, mais uma americana, Edith Windsor, venceu um caso na Suprema Corte do país, no Supremo Tribunal do país, sobre os direitos dos casais homossexuais. Esta aqui chega a ser polémica, mais um, porque é o presidente sírio, Bashar al-Assad, permanece no poder, apesar das pessoas internacionais, e nós já sabemos há quanto tempo a Síria anda no clima de muita paz. E mais um americano, Ted Cruz, foi responsável pela estratégia republicana para forçar a paralisação do governo federal há alguns meses. Não sei se vocês se lembram quando o governo federal dos Estados Unidos parou. Eu que não percebo, já para isso, põe o nosso presidente ou põe o nosso primeiro-ministro para a quarta personalidade. Não, 1 de julho. O presidente de Síria não percebemos também. Vitor Gaspar admitiu-se. Ai sim. Paulo Portas também apresentou uma demissão irrevogável. Nota-se. E depois de cerca de uma semana de indefinição, o Cavaco Silva aparece, quer um consenso amplo, PS, CDS e PS. Reúnam-se várias vezes, PSD, CDS e PS. Várias reuniões, não houve consenso. Depois Cavaco deu posse a um governo em que Paulo Portas assumiu vice-presidência, vice-primeiro-ministro. E as negociações com a Troika. Maria Luísa Albuquerque ficou com as finanças e Pires Lima com a economia. Isto é o que se pode chamar o verão quente, não é? Não foi só em 1975. Isto é o que se pode chamar o Viva Portuga, que eu lembro que todos queriam a admissão de Vítor Gaspar e ridicularizavam-no muito e não sei o quê. E depois não havia ninguém que dissesse, ainda bem, pois, acho que é bom, mas também sem ele. Há alguns ainda estão à espera que ele volte. Golpe de Estado no Egito derruba o então presidente Mohamed Morsi e foi também suspensa a Constituição no Egito, isto no dia 3 de julho. Nada que se compare à Primavera Árabe de 2011. 22 de julho, muito importante este dia, porque nasceu Jorge Alexander Luís, filho do príncipe William e de Kate Middleton, terceiro na linha de sucessão ao trono britânico. A quem é que eles pediram autorização para pôr o meu nome ali? É uma pouca vergonha, não acho. Eu não assinei nada, nem me deram nada de... Mas é engraçado, nós na altura também falamos sobre isto, a importância, o mediatismo e o impacto que tem o nascimento de um bebé real no Reino Unido. Real porque não é igual aos outros. Os outros são ficção. 24 de julho, acidente de comboio Santiago Compostela, 79 mortos, e o motorista todo contente a exibir os seus dotes velocipédicos. Agosto, 7 bombeiros perderam a vida no combate aos incêndios. Isto é uma coisa que o Carlos ainda hoje fica assim, meio variado. Dia 1 de agosto, estreou em Portugal o filme A Gaiola Dourada, de Ruben Alves. Teve um sucesso bilheteiro muito grande em Portugal e na Europa. E venceu o Prémio Europeu de Cinema, escolha do público. 9 de agosto, morreu o Urbano Tavares Rodrigues, escritor e ensaísta português, tinha 89 anos, foi premiado muitas vezes e era professor universitário. O exército da Síria, no dia 21 de julho, realizou uma ofensiva contra redutos de opositores. Hã? Agosto. 21 de agosto. No governo Bashar al-Assad, na periferia de Damasco, gerando indignação dos líderes dos Estados Unidos, Reino Unido, França e outros países, por causar milhares de mortes e também pelo possível uso de armas químicas. É uma alegria. Este mundo é uma alegria. O sangue inocente manchou novamente. Dia 7 de setembro, o Comitê Olímpico Internacional escolheu Tóquio como sede dos Jogos Olímpicos de Verão 2020. Já cá não estou. Uma escolha na Argentina, Buenos Aires, que eu fiquei com uma cabeça, porque a diferença horária lá vai-me fazer estar acordado de madrugada. Bom, numa operação muito complexa, no dia 17 de setembro. Vou ver aqui o Nuno Silva online às 3 da manhã. Já está direito. O navio Costa Concórdia foi verticalmente reposicionado após o naufrágio e foi rebocado para um estaleiro onde será desmontado. Nem me apercebi disso. 21 de setembro, sequestro do centro comercial Westgate no Quénia, que culmina com 62 mortes em Salvador. Chegaram lá e pá. 22 de setembro, Angela Merkel, terceiro mandato como chanceler na Alemanha. Olha, então, um desastre técnico aqui a acontecer. Dia 29 de setembro, Rui Costa, campeão mundial de ciclismo, ao vencer a prova de fundo nos Mundiais de Florença, em Itália, à frente dos espanhóis Joaquim Rodrigues e Alejandro Valverde. Os espanhóis ficaram com uma cabeça. O que eu gostei, eu, há uns tempos, num jornal desportivo, no qual por acaso trabalhas, publicou um vídeo em que se diz: ainda vai vencer Joaquim Rodrigues, não sei quando. Foi no dia a seguir. Rui Costa. Foi Rui Costa. Foi Costa ganhou. Não estão habituados a perder para o português. Eleições autárquicas em Portugal no dia 29 de setembro. Falamos aqui sobre isso. Olha o Menezes. Morreu esse gajo. Dia 1 de outubro, o governo dos Estados Unidos entrou em processo de shutdown. Lá estava, vocês não se lembravam. Quando o governo suspendeu os serviços públicos, quando houve crise, greve. Foi a primeira vez que este processo aconteceu em 17 anos, porque não chegou a um acordo com a oposição em relação ao orçamento de 2014. Lou Reed morreu a 19 de outubro. Em 17 anos, quer dizer que já tinha acontecido. Ah, as ondas gigantes. Foi no tempo do. No tempo quem do, é que morreu? O Lou Reed. Foi no tempo do Bill Clinton. 28 de outubro. Bill Clinton. Eu acho. Bom, lá está a perspectiva de cada um. A importância que dão a isto. Eu vou explicar o que é. As ondas gigantes da Praia do Norte, na Nazaré, voltaram a estar no centro da atenção global. O surfista brasileiro Carlos Burro surfou uma onda que pode ter batido o recorde mundial alcançado em 2012, no mesmo local, por Gareth McNamara. No mesmo dia em que, com a sua moto d'água, ajudou a salvar a vida à conterrânea Maia Gabeira, isto no dia 28 de outubro. A importância que dão às ondas da Nazaré, que até já são motivo da reportagem e da filme. É um espetáculo. Até fica mal. Tu que estás na área do desporto. Discriminaram o surf dessa maneira. É que isto. Não é por ser. Eu não é lá o desporto, o quê? Eu falo na onda em si. A onda em si é realmente um espetáculo. Se tu estiveres no meio de uma onda destas. Não estava aqui. Só à base de uma prancha, tu vais saber o quanto é preciso para não perder o controle da prancha, para não sair da prancha. Para conseguir, ou seja, e sair ileso. Porque é preciso. Isto não é. Não são ondas assim que há à beira. 3 e 4 metros. 3 e 4 metros. São mais evitou 30. Pois são. Bom, 9 de novembro. Tufão matou mais de 10 mil pessoas nas Filipinas também. Não é propriamente novidade ali para os lados da Ásia. Ainda no mesmo dia. A Ilha de Leite. Engraçado. Alguns réus foram condenados no julgamento do Mensalão, vamos até o Brasil. Tiveram prisão decretada, entregaram-se à polícia para cumprir as penas. Houve um que não. Está em Itália. 19 de novembro, Portugal ganhou a Suécia por 3-2 e Cristiano Ronaldo marcou 3 golos em Solna e Portugal está no Mundial de Futebol do Brasil. Grande coisa. Há uma coisa que as pessoas não fazem. Há uma coisa que não falaram aí. De quê? Então e a Pepsi? Coitadinhos dos Tugas. Tá. Foram tão maltratados pela Pepsi, coitadinho. A quantidade de vezes que têm dito Portugal já se apura para fases finais de mundiais europeus de futebol seguido desde 2000. Portanto, este já vai ser o oitavo seguido, oitavo. Acho eu. Sim. 2000, 2004, 6, 8, 10, 12, 14. Vai ser o oitavo seguido. Está bem. E quantas seleções é que se apuravam até há 20 anos? E quantas é que se apuram agora? Claro que agora o apuramento está mais facilitado porque muitas mais seleções europeias se apuram. Dia 21 de novembro, Mário Soares organiza na aula magna a Conferência e Defesa da Constituição, na qual junta várias personalidades da vida portuguesa da esquerda à direita. É o ponto alto de um ano em que o antigo Primeiro-Ministro e antigo Presidente da República se notabilizou como um dos mais ferozes e violentos opositores do Governo e do Presidente da República, Cavaco Silva. Será que ainda hoje Mário Soares ainda mexe com a esquerda em Portugal? Sim. Aos 89 anos? Sim. 89? Sim. Sem comentários. Estou a fazer um comentário rápido. Há pouco a conta dos países que se apuram agora e que se apuravam antes. Também não queiras comparar o número de países que existem e que existiam antes. Pois, mas não queiras comparar a competitividade que havia antes entre os países e que há agora. Antes não havia Liechtenstein, Eslováquia, Eslovénia e Cazaquistões e sei lá mais o quê. Pois não, é o que eu estás-me a ajudar. Antes não havia tantos países como há agora. Ilhas Faroés, deixa-me. Não havia. As Ilhas Faroés já são independentes há muito tempo. Não havia. Mas eu estou a dizer a facilidade, o grau de dificuldade dos jogos. Antes era mais compacto. Não havia tantos países que andam lá só a fazer que fazem, que chegam ao fim da qualificação e têm 0 pontos. Estás a perceber? Eu sei, ou seja, a competição é maior, ou seja, mais me ajudas. Na altura era maior. Pois. Eu não vejo mais. Era mais complicado chegar às fases finais, porque os mundiais eram mais curtos. Eu vejo mais países agora a lutarem por lugares cimeiros, ou a surpreender como a Grécia. A Grécia que foi aqui e até foi campeã. Aliás, que até uma coisa muito curiosa. Num europeu com 16 equipas. Achas que num europeu com 8 equipas a Grécia nem sequer tinha chegado lá? É isso que eu estou a dizer. Em 92 eram 8 equipas, por exemplo. ABCD. 8 equipas. Grupos A, B, dois grupos. Eram dois grupos. Dois grupos, 4 equipas. Quanto em, é que eu tenho noção disso? Em que ano? Acho que foi até 92. Pois, então, mas cá está. Mas estás-me a ajudar. Até 92. Depois a Jugoslávia divide-se em 3 países ou 4. Não, dividiu-se em 6 países. Está bem, mas... Ou 5. Na altura foram 5 países. Dividiu-se em 5 países. Ou seja, tens 4 países novos só aí. Dissolve-se a União Soviética. E o que eu te pergunto, dos países novos que surgiram dos inícios da década de 90 até agora, quais... É que mesmo, criam mesmo dificuldades constantemente. De primeiro topo. Nenhum. De primeiro topo? Os topos nenhum. Que há é os topos que existiam. Pronto, mas de primeiro topo não há nenhum. Certo. Mas assim, segunda linha. Assim, tu tens países que. Olha, tens um. Aliás, tu tens um que é um novo país para todos os efeitos e continua a fazer frente. Que é a Rússia. Oh, a Rússia é a União Soviética. Não, a Rússia é a Rússia. Porque a União Soviética tinha jogadores da Ucrânia e tinha jogadores. Então pronto, tens a Rússia. E a Ucrânia? É topo? O Azerbaijão é topo? O Cazaquistão não é topo? Houve uma coisa. A Estónia, a Lituânia, a Letónia. Peraí, deixa-me acabar de falar. Não são de topo. Mas são países com os quais tu vais jogar e para e a vitória é quase garantida. Não interessa. É quase garantida, mas não é tudo garantida. Está bem, mas não tu queres comparar o grau de... Ou seja, mas o que eu quero dizer é. Há mais países, há mais lugares. Agora, se tu vais dizer, se o torneio a 24 faz sentido? Não. Não faz sentido. E o Mundial, quanto é que era o outro Mundial? Era 24 clubes, não é? O Mundial? 16, sei que foi 24, não me lembro. Mas já vai ter 24. O Itália 90 foi 24. Foi, pronto. Tinha 6 grupos. Pronto, 16. Mas como é que está? Nós somos aqui muitos países. Olha, a Checoslováquia foi o país, na Europa. Dividiu-se em 2. Então, temos aí mais um novo país. Sim, nós tivemos... que a República Checa são de topo também. Não! É isso que eu te quero fazer. Mas, desculpa, a República Checa não é de topo? Não é de topo. Quem ganhou até agora? Quem ganhou? Não ganhou nada. Foi à final em 96, acho que eu creio. E o resto? Pronto, mas a República Checa não é tão mal como esses países que tu aqui falaste. Pois, por isso é que ficou em penúltimo no grupo de qualificação deles. A República Checa. Pois, por isso é que ficou em penúltimo no grupo de qualificação deles, em 6 equipas. Houve uma coisa, e a França que também. E a França também não pode. E só ficou atrás da Espanha. Não, é isso. Deixa-me acabar de falar, se não falo. Porque estamos a insistir em eles, que estão a ir nessa. Não. A França que também chegou. Ou quase não ia a um europeu, ou mundial, o que é que foi. Ou não chegou a ir até. Ou chegou, mas. Viu-se a rasca. Ou seja, menos bons e menos maus todos temos. Agora. A lógica é, se há mais países, tem que haver oportunidade para mais países poderem... Se não chegou lá, não interessa. Mas tem que haver, portanto, para mais países. Não é justo. Olha, este país não é bom. Portanto, não queremos saber. Continua a ser a 8. E o resto que se enrasque. Criam uma espécie de campeonato B europeu. Não pode ser. Se há mais países, tem que haver mais vagas. Mesmo assim, mesmo que mantém-se. O número de países, tu próprio acabas por dar razão, os países que estão no topo, não é? De primeiro e segundo topo, são os mesmos. Ou seja, há 20 e há 30 e há 40 anos. Não interessa, mas a comunidade mantém-se. Eu acho que foi para fazer mais rendimento, mais. E para dar mais. Ou seja, os que estão cá em cima não são prejudicados. Bem pelo contrário. O que estou a dizer é que outros que não tinham lugar há uns tempos agora têm, porque têm mais vagas para a Europa. Porque também são mais países, vamos voltar ao mesmo. Pronto. E eu não vou voltar ao mesmo. O que é que os países novos vieram trazer de dificuldade? Quase nada. É isso que eu quero que tu percebas. Dá-lhes tempo. Ah, bem, pronto. A maior manifestação de polícias terminou com a invasão da escadaria da Assembleia da República. O incidente levou à demissão do Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, 21 de novembro. Isto quando mete polícias em manifestação, quer dizer que a coisa está preta. Morreu o ator Paul Walker. Isto no dia 30 de novembro. Tem acidente. Ele tantas vezes fez de filmes de carros. Foi morrer num acidente de aviação. 5 de dezembro morreu Nelson Mandela, líder da luta contra o Apartheid e ex-presidente da África do Sul. Tinha 95 anos. 6 de dezembro, sorteio do Mundial de Clubes 2014. Portugal vai ficar com a Alemanha, com Gana. Hã? Mundial de clubes. Eu disse Mundial de clubes. Ah, bom. Mundial de seleções. Portugal é com a Alemanha, com a Gana e com os Estados Unidos da América. 10 de dezembro, cerimónia de homenagem a Nelson Mandela em Joanesburgo, na África do Sul, reunir líderes de vários países em gesto histórico. Barack Obama, lá está, aperta a mão de Raul Castro. Fica sem saber, sem saber quem é. Até porque depois surgiu aqueles especialistas em ler os lábios, sabem? Que antes ficam a ver. Que no fim o Raul Castro veio-se para o Obama e disse: sabe quem é que eu sou? Eu sou o presidente de Cuba. Mas está bem. Foi assim, eu vou-me embora. E vocês? Eu também. Pronto, bem. Ficamos. Está mesmo na hora. Há ano? Há ano. Há música para o ano? Ao fim de ano? Há. Ah. Qual é? ABBA, com Happy New Year. Muito bem. Vamos fechar com a Suécia, com uma música dos anos 70 ou 80. Já que nos ganhámos. Acho que foi. Isso é que é 70? Deve ser. É 70 ou 80. É mais ou menos assim, antes de chegar. É mais provável que seja 70 ou 80. Pronto. Um feliz ano novo, dizem eles e dizemos nós. Happy New Year. Voltamos no dia 5 de janeiro. E você? Quando é que voltas? 5 de janeiro. Só? É, não tem santos. Aliás, eu só volto para o ano. Eu volto no dia a seguir ao dia 4. Voltas para o ano, como quem diz, nos programas não. Neste programa só volto para o ano. Ah, neste programa sim. Pronto. Também eu. Está pronto. Bom ano. Bom ano. Tchau. Seems to me now that the dream